Sejam todos bem-vindos, seguidores, ao Paredão Mega Fúria. Deixa comigo, e o nosso domingo tá começando aqui na Saída 2, que não sabe, Jamboaçu, Ramal Primavera, e a gente vai detonando só nas marcantes. Já gravando o nosso CD nas marcantes, aqui do nosso paredão. Mega Fúria. Bora! Meu amigão Inácio, tá com Builder! Escrevi o meu nome e o teu numa árvore. Eu marquei sem perceber meu coração. E esse CD em nome... A gente tá gravando esse CD aqui em nome de Portugal Materiais de Construção e a Portugal Mix. Loja Moda Rio Moju. Nenê Motopeças. Com Pilde Ferreira Mix também com a gente. Obrigado a todos. Bora na batida, na marcante, Mega Fúria, Mega Fúria. Paredão Mega Fúria. Deixa comigo. Paredão Mega Fúria. Paredão Mega Fúria. Top Josué, DJ Clemenson, hoje aqui no Doce Que Não Sabe, aqui no Primavera, Jamboaçu. Patrão Inácio, também com a gente, viu, Clemson? Nosso parceiro, parceiro nosso, amigo nosso, meu amigão Carlos Inácio aí na Compildo Ferreira Mix com a gente. Aonde você leva teu notebook quebrado, bagunçado, e já sai tudo zerado de lá, meu irmão. Minha amiga Carla também com a gente. É a nossa patroa da Compildo Mix. CD das marcantes. Mega Fúria. Mega Fúria. É o nosso paredão. Eu sempre brindei meu coração pra não se apagar. Muito obrigado, meu parceiro Jailson Rubens, pela moral. Essa galera aí da nossa equipe aí com a gente. Tá na área. E aí? Mas veio você, me deixou em segredo, me desamou. Mas veio você. Pra você relembrar seu grande amor. Meus mal falados do Primavera.

apaixonei mais uma vez por ti. Muito obrigado, meu parceiro Jailson Rubens, aqui do Doce que não sabe. Esse CD também vai pra vocês. Pra te ouvir no teu carro, pô. Paredão Mega Fúria. Paredão Mega Fúria. Filha, que pegue nas minhas mãos e leve pra perto de você. Pra perto de você. Josué! Paredão Mega Fúria chegou! Ela chegou! Paredão Mega Fúria! Agora muito mais furiosa! A nova onda do Paredão! Meu parceiro Inácio da Combiu de Ferreira Mix! Olha, olha. Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia e eu malhei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei meu novo namorado. Pensou que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. Ah, ah, que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor. Homem do visual tá com a gente também, é nós. Bora, bora, bora. Bora, Iago. Bonita, puro desejo. DJ Léo e Dente. Nossa produção na Mega Fúria. Os maninhos das mixagens em Santa Isabel. Verdade, Molina, a gente abraça, voz, tô bem. Meu portão Carlos Inácio, tá por aqui também, sou da manhã. Ele, o homem do salão visual, papai. E, cara, a gente dá o giro aos nossos patrocinadores, aí que sempre estão apoiando a gente. Como sempre, aí, a Computer Ferreira Mix. Onde você encontra tudo para suas peças, para seu computador, notebook. Meu irmão, tudo isso e muito mais você encontra lá. Computer Ferreira, localizado aí, na rua Avenida das Palmeiras, ao lado lá, Eletrônica Satélite. Vai lá, comprova o que estamos anunciando. É show, meu! Bora, bora, bora. Isso, DJ Josué, machuca, machuca. Mega Fúria. Pega da música, bicho. Um musicão, aquelas pra você relembrar. Diz: vou mudar esse filme, ouvir a razão e te esquecer, recuperar meu coração, esvaziar lembrança. Também dá um abraço comigo, carinha, minhas as equipes, a minha equipe sem noção, Gatinha Ana, Luciane. Meu parceiro Deide, Hugo, Cristo. Essa equipe que eu não esqueço de jeito nenhum. Alô, Rosana. Minha equipe sem noção. Tudo no CD ao vivo, meu irmão. Vou mudar o final, mudar o final, mudar o final. Vou mudar o final. Sábado tem a Mega Fúria lá no Alta Pressão. Aniversário da equipe, nosso pessoal. Recuperar pega, bicho. Eita carreta pra fazer você relembrar. E essa música eu mando pra minha amiga Carla, aí da Compil de Ferreira Mix. Alô, Carlinha! É pra você escutar aí na tua loja, meu irmão. Te liga aí, ó. Mega Fúria. Meu parceiro, Chiquinho, aí da Portugal Mix. A loja que vende mais barato em materiais de construção. Ou seja, a loja que vende de tudo. Peça pra carro, pra moto. É a Portugal Mix! Me demais, se sonhei, foi com o anjo do amor, foi tão bom, mas foi pena que acabou, me demais, arrais, me demais, um minuto a mais. Bruno Estrio, a moleque! DJ Lando. Estúdio super eletrizante. Bora, bora na marcante, na marcante, na marcante, na marcante, Josué. Josué. Que não sabe, Jambuaçu e a Mega Fúria já tocando. Vixe, aproveitar também do abraço muito carinho aí, meu parceiro Enderval, a dona Jane, a galera da loja Moda Rio no Moju, a loja que vende as melhores roupas do mundo da moda, é na Moda Rio no Moju. Ela chegou. Então, Mega Fúria, agora muito mais curiosa. Mega Fúria. Paredão Mega Fúria. Ela veio assim, foi tão de repente, tudo aconteceu, eu não sei explicar, e não é normal me apaixonar. Bora, Mega Fúria! Mega Fúria! E a gente vai tocando na manhã, na moral, gente, viu? Agradecer também. Dá um abraço com muito carinho, meu parceiro Dendê Motopeças, tá com a gente também. Parceiro da Mega Fúria. As melhores peças de moto e bicicleta em Moju. É no Dendê Motopeças! Bora! Mega Fúria. Josué, bora Josué, bora tocar. Mega Fúria. Nosso paredão, Mega Fúria, pra você que gosta. Porque tem que ser assim. E aí, e aí? Esse final feliz, não consigo crer. Meu parceiro Jailson, vem com a gente. Meu amigo Inácio, tá com o Pio The Mix. Rapaz, em cima de Dino tava te vendo, porra, sacanagem, né? Meu primo Mendes, rapaz, o homem da carreta, cadê a carreta, meu irmão? Parceiro Mendes, gente boa daí comigo. Em breve a gente vai marcar um encontro bacana aí. Mega Fúria e Mega Som, é isso? Eu quero aproveitar um abraço muito grande, meu parceiro Mendes, é claro, meu amigo, meu primo aqui do setor, aqui da região do Rio Boaçu. Esse cara que, da última vez que o Josué esteve aqui, no aniversário dos Mal Falado, foi bem recebido em sua carreta. Obrigado, viu, Mendes? Obrigado. Assim como você deu moral aí pro Josué na sua carreta, você tem moral aqui na Mega Fúria também. Até porque, assim, bicho, a humildade tem que ser acima de tudo. E é claro que o Josué Clemson, a família Mega Fúria, a gente sempre tá no apoio pro que deve é, viu, parceiro? Vamos lá então, vamos curtir. Mega Fúria veio pra dentro dar muito som pra galera aqui do Jamboaçu. Paredão Mega Fúria. Saindo tudo ao vivo no CD da Mega Fúria. Oh my love, você é meu desejo. E nesse momento quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você, querida. Eu só quero o melhor pra ti. Sabes bem que sim, como tu não há ninguém. És tudo pra mim. Sem ti eu fico perdido. Ao teu lado me sinto seguro. Pus no dedo o meu compromisso. Por isso eu vou te assumir. Ou não vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou. Jailson, pega uma lá. Mas não é cerveja, tu sabe o que é. Tua mão vou pedir. só no ref, meu irmão. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Tá saindo esse CD, vai pra galera do Jambuaçu. Paredão Mega Fúria chegou. Aí tu diz pra ela assim, ó. Olá, sou eu. Vim aqui pra te pedir perdão por tudo que te fiz. Dizem que o tempo cura, mas eu ainda não superei tudo que aconteceu. Olá, pode me ouvir? Aqui mais uma vez pra dizer: esqueça, meu amor. Éramos tão jovens e livres. O meu erro foi ter te deixado outra vez. E o que eu faço pra te convencer? Vega da música, meu irmão. Eu mudei. É pra machucar. Você não. Fúria chegou! Sejam todos bem-vindos, seguidores, ao Paredão Mega Fúria.